Salve, coelhada! Decadentes número 224. Não, 228. Que cabeça ruim danada, gente. Para falar da nossa vitória contra o Coimbra, 2-0. Já o time já com a carinha de Lisca doido. Será? Nós vamos discutir isso aqui hoje. Meu nome é Jairo Viana e a gente vai conversar um pouquinho só sobre a América hoje. Estão comigo aqui, já chegaram Felipe Deleucas. Felipe, dê boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E vamos falar de coisa boa, né? O time tá engrenando de uma maneira legal, então tem coisa legal para falar dessa vez. Show. Também Lucas Deleucas está aqui com a gente. Lucas, dê boa noite. Boa noite, pessoal. Falar dessa vitória. Último programa pré-carnaval, então não tem ninguém embriagado aqui. Vamos que vamos. Isso aí, ainda estão para chegar aí Thales e Marcão do Castelo, né, para formar nossa equipe titular. Os dois estão sumidos juntos. Se alguém tiver um paradeiro de onde é que os dois rapazes sumiram juntos aí, pode mandar aí como comentário, como mensagem, viu? Nós estamos aguardando aqui informações sobre os jovens mancebos. Aparentemente não tem sinal na sauna? Aparentemente é um problema de sinal na sauna, né? Ou de repente o sinal é um moreno másculo, né? Não sei o que pode ser isso aí, né? Felipe, você quer fazer o resumo de Coimbra 0, América 2, para nós? Bom, bora. A memória já está um pouco mais... Quando a gente chega numa certa idade, a gente não consegue lembrar as coisas direito, né? Mas vamos passar com o que eu consigo ter de cabeça aqui. O jogo em si foi, foi bom. O time do Coimbra chegou bastante... Felipe, você quer fazer o resumo de Coimbra 0, América... O jogo começou com o Coimbra bastante respeitando o América demais, um time bem defensivo, muito organizado na marcação, o que dificultou um pouco a criação do América. Mas aí o América mostrou melhores soluções ofensivas do que a gente vinha mostrando até então. E a gente, nas enfiadas de bola, a gente conseguia criar. E o Glycon estava sendo o melhor em campo no primeiro tempo, fazendo boas defesas, principalmente em finalizações do Felipe Augusto, que teve a chance de marcar duas vezes, mas o Glycon fez boas intervenções e o Ademir também teve uma com a excelente defesa, mas o time conseguia criar até que no finalzinho, ali por 40 minutos, uma boa jogada de... O escanteio que sobrou, aí mandaram a bola no Sávio, o Sávio deu uma enfiada para o Rodolfo passou a bola para o Felipe Augusto, que dessa vez, sem goleiro, conseguiu fazer, né? Quando você tira aquele pequeno obstáculo que é uma pessoa na frente dele, ele mostrou que ele consegue colocar a bola para dentro. Então, uma vez que a gente estava com a vantagem no placar, o jogo mudou um pouquinho de feição, né? E aí, o Coimbra tentou colocar mais um atacante, ainda assim, respeitando muito, sem sair loucamente para frente, e liberou um pouquinho, a gente criando um pouco menos, já com o pé um pouco mais fora do acelerador, mas ainda assim partindo para cima, a gente chegou ao segundo gol com o Alê, né, numa jogada bem tramada, de Demir pro Diego Ferreira, aí o Diego Ferreira passando pro Alê, que bateu sem chance pro Glycon ali. Então fizemos dois e aí tiramos um pouquinho mais o pé, e conseguiríamos ter feito mais gols, né, não fosse um pouquinho de... Se o Ademir tivesse com o pé um pouco mais na forma, ou se o Rodolfo tivesse conseguido fazer o pênalti, ele fez uma jogada excelente, arrancou, conseguiu passar do Glycon, sofreu o pênalti quando ia marcar, só que aí na penalidade, dessa vez ele não manteve o 100%, bateu para fora. E depois do pênalti, ali com 36 minutos, a gente já não fez mais nada. O time já sentou ali, ficou mais esperando, só foi ter substituição aos 43 minutos, então não deu para avaliar ninguém que entrou, porque não tiveram nem tempo de encostar na bola. E o jogo terminou com esse 2-0, com coisas muito positivas, com relação a um pouco mais de jogadas ofensivas, e com aquele gostinho de quero mais, né? Porque daria para ter metido ali uns 4, 5, se a gente tivesse mantido a pegada também. Eu também senti que poderia sair uma goleada ali, viu? Mas o pessoal realmente tirou o pé. Marcão, dessa boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Desculpe o atraso, mas a sauna hoje, eu perdi minha toalha e eu atrasei. Boa noite a todos. Bom, a gente já tinha pedido informações aí ao nosso público, para quem soubesse do... Se vocês sumiram juntos, você e o Thales, lá na sala, se já havia alguma notícia? O Thales está procurando sabonete pro Tião, acho que vai demorar um tempinho. Não, mas quando ele chegar ali, quando ele chegar, ele senta e conta pra gente. Quer dizer, sentar não sei, né? Acho que ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Mas e aí, Marcão, gostou do jogo? Cara, o jogo foi... Eu peguei o finalzinho aí do comentário do Deleucas. O América jogou bem. Achei o primeiro tempo pior do que o rendimento do segundo tempo. O lado direito, o Diego Ferreira não conseguia fazer jogadas ofensivas com qualidade. Ele até se esforçava, mas era impressionante como o lado direito não estava funcionando. E no segundo tempo, inclusive a jogada do gol do Alê partiu do Diego Ferreira. Eu percebi que ele evoluiu no segundo tempo. Mas foi um jogo muito tranquilo, assim, apesar do Coimbra tentar segurar o América o máximo possível, aquele bololô de jogador ali, chegou uma hora que eles não conseguiram suportar a pressão, porque eles têm uma limitação técnica muito grande e até questão do preparo físico mesmo, né? Mas as peças funcionaram bem, ao contrário de que muitas pessoas criticaram alguns jogadores do América, a gente pode comentar ao longo do programa. Mas houve uma evolução por parte de alguns jogadores, aí eu cito o Zé Ricardo, acredito que ele evoluiu. O Felipe Augusto é um cara que nesse jogo, ele queria mostrar, é o que eu sempre falo, tem que querer mostrar alguma coisa. Por mais que ele tenha limitação técnica, ele foi muito esforçado, mas foi muito esforçado. Então parece que também que o fato de ele ter feito o gol, o primeiro gol dele, meio que tirou aquela pressão psicológica que ele poderia estar tendo. E é óbvio que a gente tem que ver ao longo do campeonato se vai evoluir alguma coisa. Há dúvidas a esse respeito. Mas eu gostei do time. Gostei do time, o Alê tranquilo. Eu já tava com uma birra do Alê, falei, eu tenho que parar com isso. Essa cisma dele ser o clone do Renan Oliveira, mas ele é diferenciado. Nesse jogo especificamente, ele fez algumas viradas de bola, tanto pro lado direito como pro lado esquerdo. Ele é muito frio para finalizar as jogadas. Então, assim, eu gostei do time, mas é o que o Deleucas falou, e você comentou bem, era jogo para meter 5, 6. E o Glaico jogou muito, né? Jogou muito. Então é aquilo que eu tô curioso para ver as próximas aí duas partidas do América, para ver se. Porque a gente comentou um programa passado, um programa retrasado, a questão do Lisca. Se já tem a cara do Lisca esse time do América. No final do jogo ele já pede para os jogadores irem cumprimentar a torcida. Isso eu já acho legal, né? Todo mundo de mão dada, ele agradecer o apoio da torcida. Eu acho esse tipo isso de gesto. Muito legal. Tinha muito tempo que eu não vi alguma coisa nesse sentido, né? Foi bem legal. Isso é a cara do treinador, né? E isso cativa a torcida. Alguém me perguntou no Twitter, e se o time tivesse jogado mal, ia fazer isso? Eu falei, eu duvido, porque eu nunca vi nenhum time perder jogando mal e lá agradecer o apoio da torcida, não me lembro. Mas esse gesto, você vê que falou, opa, isso aqui é diferente. Isso aqui é um comportamento que o técnico está embutindo na cabeça dos jogadores. Então, eu acho que os dois jogos, assim, eu vou poder avaliar, porra, foi o Lisca mesmo, o time está diferente e tal. Mas tô otimista. Mas poderia ter sido 5 ou 6, cara. O próximo jogo, se não me engano, é com a Tombense, no dia 29. Então, Tombense, eu acho que é um jogo mais complicado. Um jogo bem mais complicado. Mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Eu acho que Tombense e Boa são dois jogos bem complicados. São os dois próximos aí, né? E no final ainda tem uma cachorrada aí depois. Mas se a gente fizer bons jogos aí, eu acho que nós temos uma boa chance aí de manter essa liderança. E o Cruzeiro é hoje pra gente secar, né? Hoje ou amanhã, não sei, né? É hoje, não é não? Não sei, acho que é hoje. Enfim, secar pra esses caras aí, só pra manter essa liderança mesmo, né? E secar o Cruzeiro é sempre bom. Mas faz parte, né? Ah, e outra coisa. Ô, Jair, desculpe te interromper, a minha série de frase. É legal. Pô, é o que todo mundo tá falando. É legal alguém falar assim, pô, o América é favorito ao título? O América tá apresentando o melhor futebol? Pô, é isso que eu queria. Há anos que eu quero ouvir alguém falando assim, o América é favorito ao título? O técnico falar isso? Quanto tempo que eu não ouço isso? Pô, você tem que ser ambicioso, cara, na vida. Por mais que não seja o favorito, você tem que chegar e falar, ó, meu time é o melhor, meu time é favorito. Pô, eu tô gostando desse tipo de discurso. É por isso que eu defendo o Alencar aí na 98 e falar que a gente ia disputar Libertadores, cara. Se você vai na rádio e conversa devagar, o povo não respeita. Você tem que ir lá falar que vai disputar mesmo a Libertadores, é isso aí, e dane-se. Quem quiser que discorde. Não pode, você não pode jogar seu time para baixo, não. Paciência. Eu acho que a gente não pode ser nunca desse jeito. O único problema que tem disso é que às vezes que isso acontece, o pessoal começa a fazer farra demais em cima do América. Eu lembro de 2018, aconteceu, acho que foi até no, não sei se foi no Campeonato Mineiro de 2018, que quando a gente fez a semifinal foi com o Atlético, confere? Acho que foi isso mesmo. Foi 2018? É, semifinal foi com o Atlético. Foi aquele que a gente foi roubado? Foi. Eu lembro que antes de começar o primeiro jogo, o pessoal tava dando o América como favorito. Eu não gosto desse papo, entendeu? Acho que a gente é autoconfiante, o pessoal fala assim, não, nós viemos pra brigar mesmo, tudo bem. Mas quando começa a imprensa a falar demais, é o América joga o melhor futebol. Mas a imprensa já esgotou as pautas só. Foi lá da crise do Cruzeiro, já perdeu a graça. Porque todo dia é uma crise nova. Falar com o Atlético que o Dudamel lá fechou o treino, que não sei o que e tal. Então acabou. Os caras que agora vão falar é de nós mesmo, porque não tem mais assunto, não. A duplinha não tem assunto. Não, eu acho o seguinte, até concordo com você da questão da imprensa, mas eu falo do técnico chegar e falar assim, estamos. O América é o favorito, está apresentando o melhor futebol. A imprensa falar, desculpe o termo, mas eu estou cagando. O que eu quero ouvir é o presidente do clube chegar e falar assim, a gente está entrando no campeonato, nós vamos subir, entendeu? Nós estamos brigando pelo título da Série B, não é chegar e falar assim, nós vamos buscar a quarta vaga, vamos tentar, não é isso. Você tem que ser ambicioso, cara, entendeu? Então o técnico chegar e falar, a imprensa, quero que se exploda, tirando decadentes. Mas eu acho que o jogador, foi aquilo que a gente comentou na última partida, contra o Cruzeiro, o Ademir, o empate foi um bom resultado. Não, o empate foi um péssimo resultado. Tem que chegar e ser meio, não é ser prepotente, mas você tem que, entendeu, estufar o peito e falar com certeza que o realmente está jogando bem e que é favorito. O querer algo mais, né? E uma coisa que eu gostei mesmo dessas entrevistas do Lisca é que, tipo assim, ele se coloca como se tiver a possibilidade de conseguir algo mais. E ele tem apontado, tipo assim, ele tem, ainda assim, apesar dos resultados, está tudo positivo, ele tem apontado o que tem de se melhorar e o como, né, se melhorar isso. O que é uma questão muito positiva, né? Ele fica assim, olha, a gente tá bem, mas ó, a gente tem que fazer isso aqui ainda, a gente tem que seguir fazer. Então eu tô bem curioso para saber agora que ele vai ter quase 2 semanas, né, para trabalhar, de como é que vai ser esse jogo contra o Tombense, né? Que acho que a gente pode, se a gente tem vendo uma crescentezinha melhorando pouquinho a pouquinho, acho que tem a chance da gente dar uma subida de nível também, e aí pode ser que a gente faça se ele realmente conseguir aprimorar aquilo que ele tem falado, acho que vai vem coisa boa por aí. Eu tenho deixado bastante otimista as projeções, né? E vai ter folga, vocês estão sabendo? Eu só vi folga para domingo, mas até sábado tem treino. Eu confesso que eu não vi o cronograma, né? Mas eles provavelmente devem ter folga. Mas eles se representaram como se não tivesse, né? No que está no site é treinamento de terça, aliás, terça folga, reapresentaram hoje, treinam até sábado, folga domingo. Só que o América só divulga da semana, né? Então não dá para saber o que vai ser de segunda de carnaval, por exemplo, né? Sobre essa questão que a gente estava conversando sobre se já tem dedo do Lisca ou não, eu acho que a gente vai conseguir saber melhor depois desse período maior de treino, né, que ele vai ter com o carnaval. Mas uma coisa, eu já estou gostando muito que a gente não tinha com o Tigrão e está tendo com o Lisca, são tramas ofensivas que não sejam de bola. A gente quer falar de tramas ofensivas que não sejam de bola parada. É uma... Exato. Mais ações, e realmente isso está tendo mesmo. Isso é uma parte que tem. É o que eu falei, a gente está tendo mais soluções ofensivas. Você consegue ver, por exemplo, jogadas mais trabalhadas. Ele deu na entrevista dele, achei bem legal o fato que ele pontuou, né? A questão de que como o time dele estava mais compacto, que a gente estava explorando o lançamento, pegar o pessoal entre linhas e tudo, a gente trabalhou muito isso. Então mostra que ele tem criado soluções ofensivas e mais que isso, criado soluções ofensivas de acordo com o adversário que ele vai enfrentar. Que foi o que faltou, por exemplo, faltou contra o São Bento. O que o São Bento fez foi basicamente isso. Eles se seguraram lá atrás e a gente não teve a solução ofensiva. A gente ficou ali, não conseguia criar muita coisa. Aí as bolas paradas não funcionaram e só foi achar um gol num cruzamento fortuito. Então, assim, agora você vai ver que o time, ele vê o time que marca mais embaixo, como que vai a linha, e ele tem, ele tem soluções, ele consegue criar, ele consegue quebrar linhas de marcação, criar jogadas. Falta, tipo assim, claro, a gente fala, antes até o comentário do Bernardo, né, falando que a gente tá falando de falha de finalização do time que tá melhor ataque, é porque a gente podia ter marcado alguns golzinhos a mais, principalmente o Felipe Azevedo é um que tem pecado em finalização, mas já fez o gol, é o Felipe Augusto, isso. Então, mas essa parte está sendo bem legal. E acho que se ele já está conseguindo esse impacto com pouco tempo, acredito que com mais tempo de trabalho ele possa ter melhores soluções ainda. O que principalmente os campeonatos que a gente joga de Série B, que a gente pega muitos times que se postam mais atrás, se a gente conseguir solucionar esse problema, a gente, por exemplo, não teria tido o que a gente teve na reta final do ano passado, né? Então a gente pode vislumbrar coisas positivas, né? Vou cair aqui, eu peguei o comentário do Felipe, acho que ele tava falando mais ou menos o que eu ia, parecido com o que eu ia dizer, que pelo menos com o Lisca, aparentemente o time já tem mais tramas ofensivas que não sejam bola parada, né? Eu não sei se tem essa estatística de quantos gols de bola parada a gente fez no Mineiro, mas com certeza é uma minoria em vista do que a gente teve na reta final da Série B do ano passado. E sem o Mateuzinho, né? Que quando ele machucou eu fiquei bem preocupado, porque e a gente ia ficar de Felipe Augusto e Ademir, como aconteceu. E mesmo assim, a maioria dos nossos gols é alguém que vai na linha de fundo mais perto da área, daquele cruzamento rasteiro, é uma jogada do Rodolfo, é um lançamento para o Ademir. Não está tendo tantos gols de bola parada igual a gente tinha. Isso, eu acho que já é, de uma certa forma, um pouco do trabalho do Lisca. Então, já deixa um pouco mais animado. E o time marcando... Uma das coisas que o Tigrão sempre falava que queria fazer, eu acho que ele não implementava bem, que eu acho que agora está sendo bem feito, essa questão da marcação alta, né? Que ele sempre falava, e intensidade. Eu acho que com ele o time era meio morno, às vezes. Mas com o Lisca isso tem acontecido de uma maneira bem evidente. Então isso também eu já acho que é um pouco do dedo dele. O Lisca, cara, eu estava vendo na entrevista dele com aquele mala do Roger, acho que é papo de goleiro, sei lá o que é. Tava o Lisca, o Muricy, o Pedrinho, que jogou no Vasco, e o mala do Roger. E eu tinha uma impressão totalmente diferente da figura do Lisca, dessa figura folclórica dele, de porra louca, doideira e tudo. É um cara que conhece futebol, e ele tava até relatando do curso de técnico da CBF, contando que tava Renato Gaúcho, aquela turma toda e tal. O fato dele não estar trabalhando não quer dizer que ele tava desatualizado, entendeu? E pelo fato dele também ter um histórico de trabalhar com a base, eu acho que é um ponto positivo. Então, assim, eu já muitas pessoas, na época que a gente lançou aquela votação, qual que era o técnico ideal, eu falei o Lisca. Eu acho que, cara, a gente acertou na mosca. A gente acertou na mosca e na escolha dele. É um cara de... Tudo passa até errado, espero que eu não esteja. Mas essa visão diferente de querer ganhar, estamos jogando melhor, essa questão da marcação alta, você vê que as variações de jogada fogem um pouco do que a gente estava acostumado com Conceição, que era mais travadão. Vamos ver o que vai dar. Mas é aquela coisa que a gente comentou aí há 2, 5 meses atrás. Mais dois jogos para ele falar, opa, agora vai, entendeu? E tem uma coisa que, sobre isso, dele estar atualizado, esse tipo de coisa, ele assumiu para... De uma certa forma, impuseram a ele esse rótulo, né, de ele ser mais... folclórico e tudo, e de uma certa forma acho que ele absorveu, ele quis isso também, mas ele, uma coisa que o Felipe falou um tempo atrás, e que é verdade, é que apesar disso ele tem sim um perfil parecido com o Anderson, no sentido de não ter jogado profissionalmente, de ter começado trabalhando nas categorias de base, de ser formado, de ter graduação, né, em educação física. Então, assim, ele, de uma certa forma, apesar desse folclore, ele é um cara que deveria ser dito como desses treinadores estudiosos, né? O problema é que a forma como ele foi direcionando a carreira dele, tendo problema de bastidor de brigas, que apesar do Anderson também ter, de uma certa forma, o Lisca foi uma coisa mais... deram mais publicidade a isso, né? Aconteceu isso muito com clubes de massa. Acabou que ele ficou com essa pecha de ser um cara problemático, ceboleiro e tal. Mas no final das contas, ele deveria ser dado como essa nova geração de estudiosos, vamos dizer assim. Porque ele veio disso, graduado, começou em escolinha, foi para categoria de base, etc. Essa parte, acho que ele só não deve considerar nova geração, porque ele também já está no mercado profissional há mais tempo, né? Ele não é tão antigo quanto técnicos como... O Abel, o Luxa, esse pessoal assim, né? Ele é mais novo, mas ele já tá lá. Mas ele também. Abel, Luxemburgo é pré-histórico. Mas como ele começou tão cedo, exatamente por não ter jogado, né? Então ele já tá na rodagem há mais tempo. É uma coisa que o Anderson tinha. Quando eles começaram a assumir os times, como o futebol era já, ainda não era o futebol tão moderno assim, eles tinham um approach até. Nessa parte ele se lembrou bastante, tanto o Anderson quanto o Lisca, o auxiliar deles é um ex-jogador, Uma coisa diferente é que às vezes o ex-jogador tem um auxiliar que é formado, né? Os dois têm um auxiliar deles, foram jogadores de futebol que tiveram experiência em campo e tudo. E eles tinham uma pegada poleira, assim, e tudo. A questão do Lisca era ver o extra-campo dele, né? Se iria funcionar. Aparentemente, ele tá. Acho que eu comentei com o Lucas quando veio, né? Que ele poderia ser um novo Anderson na questão de se repaginar, né? Porque ele vinha com o extracampo dele muito forte, como um cara até que é desagregador no longo prazo, né? Mas que ele ficou um tempo fora do mercado e agora pode ser que ele tá querendo se repaginar, querendo ser um cara de trabalho a longo prazo, mostrar outros predicados. E se ele conseguiu resolver o problema que ele tinha no extracampo, que acompanhou o Anderson até antes do América, pô, acho que ele tem a chance de ser sucesso. Não teria sido a minha escolha na época, mas acho que pode funcionar e o início é animador, né? Vamos ver exatamente nesse longo prazo dele, né? Se ele vai desenrolar bem ou se vai ter problemas, igual teve no Paraná, no Ceará, em outros lugares, né? É isso aí. Vamos ler alguns comentários? O Bernardo Moreira. Estamos reclamando da finalização do time, que é o melhor ataque com 3 artilheiros. É o que a gente já comentou aqui, né? Mas bacana. O Glauco, saudações aos reclamões. Glauco que mandou mensagem para a transmissão do jogo ontem, saudando aos decadentes, né? E tá aqui falando da. Tá aqui reclamando, falando que nós somos reclamões. Glauco, co custódia ipsos custódias. Quem vigia os vigilantes? Quem corneta os corneteiros, cara? Olha que coisa complicada. Eu acho que o Glauco deve ter entendido, viu? Que o português. Você acha, né? Não, latim, né, cara? O Glauco merece uma frase em latim, a frase do poeta Juvenal. Olha que coisa bacana. Juvenal é legal. Juvenal é legal. Tava lá na sala também, não, né? Não, o Juvenal não compareceu essa semana. Ah, tá certo. O Bernardo, essa semana o técnico do Coimbra, o Glaicon, e até a imprensa como o Léo Gomide falaram que o time do América é o favorito. O Glaicon, nós vamos dar um desconto. Não sei se você tá caçando um lugarzinho pra jogar com a gente. Mas agradecemos a deferência aí, isso é muito bom, né? Glaicon pomada, né? O cara não entendeu nada. Foi o Lica Moura que mandou falando que era pra estar com pomada? Foi. Puta merda, que zoeira, né, velho? É complicado. Mas então, eu acho interessante, o time agora ele tá fazendo umas triangulações ali pela lateral, bem interessante, vocês estão percebendo isso? Direto a gente tá chegando com a bola na linha de fundo ali, ó, na base da triangulação de um lado e de outro. Tem acontecido isso bastante, e uma coisa que comentaram nos grupos e que realmente tem acontecido, apesar de eu não ser um crítico do Zé Ricardo, né, mas realmente com o Lisca eu acho que o futebol dele tem evoluído. Você pega os jogos contra o Cruzeiro, contra o Vila Nova e agora contra o Coimbra, o que ele dá de lançamento e o que ele ajuda nessas triangulações para ajudar para passar para o lateral, tá bem bacana. Ele tem um passe muito bom, cara. E ele tem ajudado bastante nisso. O futebol dele cresceu e a gente está conseguindo armar mais ofensivamente a bola começando a jogada no pé dele. Eu acho até que é um pouco a questão que eu via do dedo de treinador, né? O pessoal reclamava, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E eu falei, porra, não é, acho que não é a opção dele, porque na base ele fazia, ele ia mais para frente, né? Então, o que mostra agora que ele está aparecendo mais no campo ofensivo. Ele tá participando mais dessas triangulações, né, ofensivas também, pelas beiradas, e ele tem feito lançamentos, né, para quebra de linha. Então acho que o Lisca viu um potencial nele ali e pediu para ele fazer mais. Só que agora a nossa trinca de meio campo, o que não acontecia, pelo menos no Tigrão, que só avançavam os outros dois e ele segurava muito mais, e que aconteceu com outros treinadores também no passado, agora ele tá tendo essa liberdade de chegar junto, ele tá subindo a linha toda, né. E aí ele tá fazendo as vias do William Maranhão, talvez, né. De uma certa forma, apesar de que o Alê seria mais ou menos ele, né? Mas ele tem subido bem também. Eu diria que a linha inteira tem subido. Isso tem permitido a ele aparecer mais, né? Tô curioso de saber se ele tem treinado bater falta, né? Porque ele tem aparecido pras cobranças e ontem ele teve uma chance que acabou ficando na barreira, né? Gostaria de saber se ele tem um aproveitamento bom em treinamento, pelo menos. Ou se é só falta de batedor mesmo. E o Felipe Augusto? O Felipe Augusto fez gol ontem, mas ele perdeu uns gols bizonhos também, hein? Chutou umas bolas assim, com o canto do pé, a bola foi parar lá longe. Ah, isso aí. Cara, eu não... É a jogada dele, o porte dele é o chute forte pra fora, né? Como diria o pessoal. O chute forte. São poucas pessoas que têm esse talento. Ele tem a famosa. Ele tem a carimbada no goleiro e o chute forte para fora, né? Acertar o goleiro vale mais ponto? Isso tá me lembrando, isso tá me lembrando nos áureos tempos da década de 70, 80, que eu ficava assistindo, chamava Torneio Início, aí passava na Band, que tinha a turma do San Girardi, que não sei se o pessoal vai saber disso. Aí bola na trave valia, não sei se era bola na trave, ou escanteio, valia um ponto. Você lembra do negócio desse? Você ganhava o jogo pela pontuação. Ai, fazia gol, ganhava 3 pontos. A bola, escanteio, era 1 ponto. Então o pessoal chutava, tinha que tomar um certo cuidado para não ser escanteio. Mas isso na década de 70, 80. O Otávio chegou, o Otávio, o Sabonete. Pegou lá o Sabonete? Oi? Ih, já esqueceu. Otávio, senta aqui para contar pra gente como é que foi lá na sauna. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor tá? Eu tô cansado, porque essa semana eu já tive que ir em jogo da América, né? Não fiquei em casa assistindo pelo sofá, né? Sei. Então a gente cansa, né? Mas a gente tem que entrar. A gente tem que entrar e tem que ouvir bullying ainda, o Sabonete. Agora você e Marcão combinaram direitinho que vocês não chegaram junto, cada um chegou numa hora. Apesar de vocês sumirem juntos, vocês aparecerem em horas diferentes, entendeu? Estratégico. Não deixar rastro. Mas apenas para conhecimento da nossa audiência gigantesca, eu tive que me atrasar, me ausentar do programa por uns minutos, porque eu fui resolver um problema de cunho clonagem. A minha mãe quase caiu no golpe da clonagem de cartão. Agora o pessoal está inovando, cara. Sabe por que eles falam? Ligaram minha mãe, falaram que ela tinha feito uma compra de 1.000 e poucos reais, um decolar, e que precisava bloquear o cartão dela. Para isso, ela tinha que entregar o cartão para eles. Eles iam mandar um botoboy e buscar o cartão. Que foda, mano, né, velho? Foda. Isso serve, assim, provavelmente os caras têm acesso a todo o cadastro da minha mãe e tal, viu que minha mãe é uma pessoa mais velha e tal. Falei assim, opa, é a hora, né? Então, fica a dica pro Marcão aí também. Marcão, se te ligarem e tal, fica esperto aí, porque pessoas da sua idade correm um sério risco de serem clonados. Não, meu caso foi diferente. O golpe foi o golpe do sequestro. Ligaram para mim falando que o meu filho tinha sido sequestrado. Eu falei, pode matar, porque eu não tenho filho, só tenho filho. Já era. Você tá doido. Mas Você tá doido. Você chegou um pouquinho depois. O que você achou do jogo com o Coimbra, Thales? Então, já tem algumas impressões que eu tenho do jogo. Primeiro que assim, eu não tinha visto o Coimbra jogar ainda, sabe? Eu não tinha visto nenhum jogo do Coimbra. E tô naquela que assim, o pessoal fez muita, antes do campeonato tinha feito muita mídia em cima do Coimbra, que era um time que ganhou o módulo 2, vem num crescimento muito grande, parari pororô, né? Time horroroso. O time do Vila ganha deles fácil, só pra você ter uma ideia. Eles jogam assim, totalmente plantados na defesa, não conseguem ter contra-ataque, um negócio assim, horroroso o time deles. Tanto é que depois que a gente fez o primeiro gol, eu falei, agora vai abrir, né? Vai abrir a porteira, não, eles vão ter que ir pra cima. Não, eles continuaram com o mesmo posicionamento, então o time precisava ganhar muito mais que o América, né? Isso foi uma das coisas que eu vi. Outra coisa que me chamou a atenção também é a questão deles falarem sobre que a torcida do Coimbra é muito grande. E eu vou te falar que ali na segunda-feira não tinha 500 pessoas do Coimbra, não tinha. Eu até tirei algumas fotos e tal pra ficar registrado, porque na hora que começar a falar isso, né? Outra coisa também que foi interessante que após o final do jogo, a gente foi tomar a saideira lá no Pardal, aí o pessoal da torcida do Coimbra passou, e os caras gritando com a gente, segunda divisão, ou seja, é tudo atleticano infiltrado na torcida do Coimbra, né? É engraçado demais. Sobre o nosso time em si, eu gostei muito do Alê, eu acho que assim, ele tá se soltando bastante. O Juninho, eu acho que tá precisando de um banco. O Diego Ferreira, ele dá uma sorte danada, porque o reserva dele é o Leandro. O Sávio João Paulo é 6 por meia dúzia, com a vantagem que o João Paulo tem a bola parada, né? O que a gente que fez muita falta pra gente contra o Coimbra. Porque se você for olhar os nossos escanteios, nenhum foi perigoso, né? Outra coisa que eu gostei muito foi da movimentação dos dois atacantes, vamos chamar eles de atacantes, né? Tanto o Felipe quanto o Rodolfo. O Felipe, pra mim, fez a melhor partida dele com a camisa do América. Se movimentou pra caceta. E mais ou menos foi. E outra coisa que eu achei do cacete, que é óbvio que a gente tinha visto, que teoricamente o Lisca ainda não fez nenhum jogo dentro de casa, né? Mas no final do jogo, a hora que ele chamou a galera toda e veio todo mundo pra nos agradecer pelo jogo, pela presença ali, eu achei aquilo do caralho. Achei muito bacana a atitude. E foi isso, cara. Foi isso que eu achei do jogo. Bacana, isso é diferenciado mesmo, né? E outra, pra mim o Coimbra tá rebaixado, não tem muito coré-coré não. tem que mudar muito. Apesar que esse campeonato, assim, se o time vencer duas, ele escapa do rebaixamento, né? Mais ou menos assim. Lucas, você ia falar? Desculpa, Lucas, pode falar. É porque, por curiosidade, eu peguei aqui o borderô do jogo e o Coimbra, ele teve aqui 7 mais 22 mais 168. O Coimbra foram 197, tá? Sua contabilidade foi bem otimista pro Coimbra aí. Nós levamos 945 e eles levaram 197. Sendo que dos 197 dele tinham. Não, mas aí, Lucas, tem uma coisa errada. 166 foi promocional. É, não, pelo que eu vi na Itatiaia, foi 1.900 pessoas no estádio. Não, foram 2.500. Só que dessas 2.500, eles contabilizam um negócio que tem aqui, artigo 88, RGC, convênio, serviços e autoridades. Foram 1.060 pessoas. Tinham mais autoridades, convênios, sei lá. Hã? Que. Até ser uma autoridade. Tinha o que não é cadeira nenhum, sei lá, se deve ser polícia militar, não sei. Não sei o que é, não. Eu sei que esse artigo 88, convênio, serviço e autoridades, foram 1.060 pessoas. E foram 945 do América e 197 do Coimbra. 2.500 pessoas ontem. Caramba. Agora faz um pouco de sentido, porque não. O portão só estava aberto, o portão 3 pro nosso lado, né? Então faz um pouco de sentido isso aí. E os camarotes estavam abertos, cara. Mas disponibilizaram poucos pra gente, pelo que eu tô vendo aqui. A gente quase esgotou a nossa cota. É, porque disponibilizaram 903 mais 124. Disponibilizaram pra gente 1.037, a gente vendeu 945. Então ficaram sobrando só 92. Olha que beleza. Quase sold out. Aqui, ô Jairo, antes de você passar pelos próximos comentários, o Thales falou uma coisa que é importante. É, desses jogadores que a gente tem visto, foram 6 partidas, na minha opinião, aí tirando o lado direito, né? Porque a gente, o Diego Ferreira não tem concorrente. Mas você vê uma evolução, que seja pequena ou grande, de praticamente todos os jogadores. E eu não vejo o Juninho crescendo, entendeu? Foi que eu acho que o Flávio, cara. Temporada, cara. Voltou mal, então acho que o Flávio era a hora, deixa o Juninho, né, que é o pulmão, deixa o cara no banco e tal, gosto muito dele e tal, põe o Flávio, menino mais leve, o jogo dele é mais dinâmico, chuta bem de fora da área, porque o Alê, a gente percebe que ele, foi o que o Thales falou, ele tá sentindo, eu percebo também que ele tá mais solto, tá mais participativo, o Rodolfo é aquele cara que vai em todas, o Felipe Augusto, que a gente tava criticando muito, que a limitação técnica, pô, esse último jogo também achei que foi a melhor partida dele, deu o sanguinho dele, o Ademir tá jogando bem, o Zé Ricardo, que muita gente não gosta e acha que não evoluiu, eu achei que essa partida ele jogou bem, o Baumerman crescendo cada vez mais, o Sávio, ele é meio irregular, né, assim, é aquele cara também, assim, tem hora que ele joga bem, tem hora que ele dá uma caída, então assim, o jogador que eu não vejo evoluindo numa crescente e tal é o Juninho, cara, e aí... Eu acredito que era hora de pôr o Flávio para jogar. Eu apoio até o tal do Rickson, que o contrato vai até o final do Mineiro, para ver se ele presta alguma coisa, se vale a pena. Marcão, até só complementando o que você falou aí, de todos esses que você falou aí que estão evoluindo, são jogadores abaixo de 30 anos, né, cara? E o Juninho não, o Juninho já é acima de 30. Não sei se nesse caso a idade conta. Pode ser, porque a carreira dele, o ano anterior, ele jogou muito, né, cara? Ele jogou praticamente todas as partidas. Por mais que o cara tenha uma vida saudável, seja um exemplo de jogador, de atleta profissional, cara, você não consegue... São poucos jogadores ao longo da carreira que conseguem manter a mesma performance física e técnica. E o Juninho é um cara que todas as partidas o Juninho estava jogando. E esse ano ele não voltou. Simplesmente ele não voltou. Então pode ser que a idade, eu que sou um defensor dos idosos, pese. Pese, pode ser que pese. Por isso que é hora de chegar, pô, põe o Flávio, põe o Rickson, vamos ver o que esses caras têm pra mostrar. Às vezes é só, também, às vezes ele pegou um pouco mais pesado nas férias, né, não se cuidou tanto quanto às vezes em outras situações, e isso você acaba demorando um pouco mais de tempo pra recuperar, né, a forma. Pode ser um pouco disso, ou às vezes o fato dele uma nova adaptação, um estilo um pouquinho diferente, às vezes, o fato de também ficar mais marcado, né, já que vinha sendo uma opção muito recorrente, aí você fica mais marcado, quando você é o elemento surpresa, é mais tranquilo, uma vez que você deixa de ser o elemento surpresa, né, você tem um pouco mais de dificuldade, né, e ele, às vezes, não tem tantos predicados para se desvencilhar de melhores marcações ou coisas do tipo, né, então, às vezes pode ser uma série de fatores, mas foi aquela história. Na entrevista, o Lisca falou que o Flávio, né, tem pedido passagem, né? Tá com muita vontade de jogar, tá jogando, tá treinando bastante e tal. Então é saber como ele pretende aproveitar. Ele pretende aproveitar no lugar do Juninho ou no lugar do Zé Ricardo? É, ou às vezes no lugar do Ale. O que ele pretende, assim, né? Como é que ele pretende armar o time com peças? Pelo menos ele tem que falar, ele tá se mostrando como um cara que quer dar chance pra quem treina bem, né? Igual ele comentou até que no jogo contra o Vila Nova ele levou dois goleiros pro banco porque o Léo Lang fechou o gol no treinamento, ninguém conseguiu fazer gol nele na semana de treino. Aí ele falou assim, não, tem que levar esse cara pro jogo também, vamos ter dois lá e tal, e ver o que que pega, né? Então mostra que é um cara que quer dar chance pra quem tá se pedindo passagem, né? Então vamos ver, né? Agora tem mais tempo para treinar, para estabelecer, vamos ver se ele vai realmente rodar o elenco, porque até então não tem rodado, né? Para mim, o único ponto negativo tem sido esse, não ter testado mais peças, né? Mas vamos ver. Isso aí, o Augusto pode dar um comentário interessante aí? No comentário. A gente até falou no último jogo, no último programa, sobre o fato de o Juninho e o Alê estarem numa mesma região de campo e que um pode estar atrapalhando o outro, né? A gente até comentou sobre isso. Você ia falar alguma coisa, Thales? Ia sim. Sobre isso, antes de entrar no comentário do colega aí, só endossando o que o Felipe falou, o que me incomodou também no jogo, que foi assim, a demora nas substituições. O Lisca foi mexer no time, sei lá, com 30 e tantos minutos, com um jogo praticamente mas grande. O ídolo Givanildo Dossês fazia exatamente isso. Givanildo Dossês fazia a mesma coisa. Tá bom. Assim que eu... Marcão, posso terminar meu comentário? O Givanito e Colatrado, salve, salve, vocês, fazia a mesma coisa. Se o Lisca ganhar o Mineiro, eu não ligo dele não substituir ninguém. Mas, por enquanto, não dá pra comparar ele com o Giva, não. Muito obrigado, Lucas. Assunto encerrado sobre o Givanito. Botemos a Liscão da barra. Sobre... Então, essa questão, assim, algumas pessoas falam assim, não, ele tá querendo... dar uma rodagem para esse time. Falei, pô, mas o time já tá vindo junto, jogando junto, já tem 6 jogos, 7 jogos, sei lá. Isso me incomodou nele. Acho que tinha que ter testado algumas peças, já que ele falou que Flávio treina bem, fulano treina bem, coloca o cara ali no jogo, vamos ver, né? E era um jogo ótimo para isso, porque como o Coimbra não tava ameaçando a hora nenhuma... Eu acho que uma coisa que pega é que o Givanildo não trocava. O Givanildo, em momento algum, falava que ia trocar. O discurso dele é, assim, enquanto o jogador falar que aguenta ir pro campo, ele vai pro campo. Ele sempre falava isso. E ele demorava a mexer, mas ele só mexia também pra poder modificar alguma coisa em jogo. Ele não mexia pra rodar. Até porque ele falava, né? Enquanto o jogador estiver dando conta, ele joga, né? A questão é que, tipo assim, por exemplo, você pega... Inclusive o critério dele era esse, ele falava. Pergunta, tá bem? Tô bem. Então tranquilo. Foda-se a fisiologia. Fisiologia, se esse cara entrar, ele vai machucar. Fala assim, você tá bem? Eu tô, pessoal, vou conseguir jogar. Fala, então você não entende nada não, fisiologista. Deixa o cara jogar ali. O cara entrava em campo, 2 minutos, rompia um ligamento. Tá tranquilo. Ele falou que dava conta, era culpa do... Foi fortuito. Mas que você pega, tipo, o Lisca chega na semana, aí você vê a entrevista, ele chega e fala, não... Vou dar uma chance pro Carlos Alberto. Não, vem treinando muito, não sei o que, é um menino, quero dar uma oportunidade pra ele. Aí o jogo tava ganho, já. A gente marcou o segundo gol com 20 minutos. O jogo tava, assim, o Coimbra tava querendo só não tomar mais gols. Pô, era a chance perfeita, né? Coloca o cara ali com 26, 27 minutos, ele vai ter 20 minutos pra mostrar alguma coisinha ali e tal. Não, ele entrou com 43. Aí você não deu chance. Eu acho que ele não pegou na bola. Não, o único que pegou na bola, que entrou foi o João Paulo, que foi bater uma falta e bateu até bem mal. Mas assim, então você não tá dando uma chance pro menino. Vai dar uma chance, Tom Benz já é um jogo mais difícil. Mas vai dar uma chance ali? Vai dar chance quando? Você não vai marcar um jogo treino pra ver se o menino joga? Então, tipo assim, o jogo contra o Coimbra era perfeito pra você testar coisas, deixar, ver o pessoal e tal. Principalmente que o jogo tava meio decidido, o Coimbra já não queria muita coisa. Podia fazer pelo menos 2 substituições aí depois do segundo gol. E ver o que acontecia, né? Mas não, segurou. Então a questão é essa. Ele fala, não, vou dar chance. Não, meu moleque tá pedindo passagem. Vou colocar ele pra jogar. Só que se eu colocar pra jogar, deixar o cara entrar em campo por 2 minutos, aí você não tá muito bem dando uma chance, né? Tá só colocando o nome dele na súmula. Mas o Augusto aí fez uma pergunta que eu achei interessante. E vem ao encontro mesmo que pode estar acontecendo com o Juninho. O Juninho, nas últimas temporadas, ele fazia uma função diferente do que ele faz hoje. E talvez, eu não sei se vocês concordem comigo ou não, ele não se adaptou à função ou ele está demorando a se readaptar na função que ele deveria fazer. Porque o Juninho a gente ficava na esperança nos últimos anos do Juninho ser o elemento surpresa e fazer aqueles gols espíritas dele, né? Então a gente acostumou nesses últimos, vou pôr 2 anos, a ele ser esse cara. E hoje ele não tem mais esse papel, ele não tem essa função. E realmente pode ser esse o motivo, porque o Alê é que está fazendo essa função e o Juninho está tendo que se readaptar ao modo de futebol que ele não estava cumprindo. Não sei se vocês concordam comigo, não. Mas pode ser. Pode ser, Augusto, que seja. Pode ser que seja uma resposta para esse mau futebol dele, na minha opinião. Agora, qual a questão daquele perguntando se o Juninho ali faz a mesma função? Eu acho que originalmente não. Originalmente o Juninho é um jogador que seria ali um segundo volante, né? E o Alê já seria, tipo assim, no esquema da. Se pegar um 4-4-2 mais antigo do Brasil, né? Ele seria aquele terceiro homem de meio de campo. Um cara que já chega muito, quase um armador em si. Podendo até fazer as vias, né, de armação, se for o caso. Então, assim, eles são jogadores diferentes. A questão é que nesse esquema, eles realmente estão. Parece que eles estão fazendo funções parecidas, né? Tipo assim, no meio campo ali, né? O Juninho tem feito a função que o Alê faz. Mais pelo lado direito, ou é um pouco mais pela esquerda. Eles têm ocupado faixas similares, mas é a questão. Eles não fazem a mesma função em campo, assim, de origem, né? Então, acho que o Juninho tem que se adaptar muito mais a tentar ser o que o Alê faz, né? Do que o Alê. O Alê tem sofrido, assim, acho que está se adaptando mais para a recomposição, mas como o futebol hoje demanda isso, ele já deve ter feito isso mais vezes e tem se dado até bem. Ele tem recomposto bem ali para fechar do lado dele. O Juninho já não tem problema para recompor, né, porque ele está acostumado a marcar mais. Só que na hora de fazer as articulações mais ofensivas, aí o Juninho está tendo que se adaptar um pouco mais, e aí é saber se ele é o jogador ideal para isso, né? Ou seria o caso, às vezes, de tentar balancear o time um pouquinho diferente, ver outras formas de trabalhar. Mas, assim, tem funcionado, né? Ele não está. Assim, ele tem sido. Não foi, não é o Juninho do ano passado, mas não tem ido mal. Deixa eu trazer outros dois comentários aqui, da mesma linha. O Gilmar está falando que vai escutar depois pelo Spotify, mas o Rodolfo não poderia estar na lista do Colatina. E ainda acho que ele pode fazer a função de ponta. E o nosso exuberante lateral, Rony Francis Formiga, está perguntando aí, ó. Rodolfo é centroavante ou ponta de lança? Podemos jogar sem centroavante? Uai, eu, pra mim, eu vejo ele mais como ponta. Não vejo ele com muito cacuete centroavante, não. O que vocês acham? Eu não sei. Ele faz meio que um pouco dos dois, mas ele tanto tem velocidade, ele não é aquele cara paradão. Ele tem um pouquinho mais de bola ali do que... Fala um pouquinho mais alto, Lucas. Foi mal. Ele tem mais... Ele tem alguma velocidade, ele não é aquele cara paradão. Ele corre bem, ele até incomoda muito a defesa do time adversário, ele sempre tentando pegar a bola do zagueiro, marcando o goleiro. E ele faz muito bem o pivô, que seria mais nessas vias do centroavante mesmo. Quando o Lisca faz substituição, geralmente tira o Felipe Augusto, ele faz as vias do Felipe Augusto. Então ele também faz aquele atacante de beirada, né? Então acho que ele faz um pouco das duas, mas ele não parece ser realmente aquele goleador. Inclusive ele perde alguns gols ali. Agora nem tanto mais, mas no começo do campeonato ele tinha mais chance e estava perdendo os gols mais feitos, assim. Mas eu acho que apesar disso, ele compensa um pouco no tático. Ele arma muito bem jogada, então ele faz um pouco as vias dos dois para mim. Faz um pivô também. Eu acho que ele entrou no análise do Colatino mais pelo pênalti perdido do que... Porque nós estamos com trauma de pênalti perdido, né? Então, se o jeito perde um desses, a gente já quer colocar no Colatino preventivamente, né? Essa parte, o jogo dele não foi um jogo ruim, ele criou o lance do primeiro gol ali, ele participou bastante das jogadas ofensivas, mas no nosso caso, em que a perda de pênalti já nos trouxe grandes problemas, né, a gente tem esse trauma, né? Então o dedo coça na hora de colocar ali como opção de Colatina, o cara perde um pênalti, né? Mas eu acho que, na verdade, o Rodolfo, ele faria mais ou menos como se jogando num 4-4-2 antigo, né, ele seria aquele segundo atacante, uma coisa que foi estilo... Foi o Paulo Nunes, por exemplo. É um cara que é móvel, mas que também faz o golzinho dele. Ele consegue jogar com um cara que é mais de área, porque ele vai ter mais mobilidade para criar. Como o esquema de hoje, ele já me joga com um atacante só, ele consegue ser esse atacante, porque ele consegue fazer o pivô, mas ele não é exatamente aquele goleador nato. Ele não é o que foi o Rafael Moura, ele não é o que foi o Fred, não é esse tipo de centroavante. Mas ele faz o pivô bem pro corpo dele, ele ainda consegue fazer o pivô bastante bem, e como ele tem mobilidade, para jogos como ontem, por exemplo, você tem que quebrar muita linha, é interessante. Eu acho que, assim, para jogos, principalmente para a Série B, onde a gente vai ter que quebrar mais linha do que propriamente se defender e contra-atacar, ter um atacante como o Rodolfo ali nesse ajuda bastante, que a mobilidade dele permite o time o ataque rodar muito mais e criar situações de risco. Talvez se fosse por um jogo que a gente tenha que se segurar muito mais lá, vamos pôr uma Copa do Brasil, que a gente vai pegar o Flamengo, a gente queira um time que vai segurar um pouco mais e vai jogar com a bola um pouco mais longa, aí talvez... Flamengo e Piauí, né? Não, a gente vai chegar lá, pô, não, eu acredito. A nossa perspectiva pela diretoria é a gente passar mais duas fases, então vamos acreditar que a gente chega ali pelo menos até as quartas de final, sem problema. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. As expectativas da diretoria sobre a Copa do Brasil. Mas então, a nossa sorte é bem essa mesmo. Se a gente conseguir chegar na quarta fase, a gente é sorteado e pega o Flamengo. Essa é a nossa sorte na Copa do Brasil. Eva, não, quando a gente entrou nas oitavas, a gente pegou o Palmeiras. Exatamente. Copa do Brasil não é pra gente. Não sei que povo cisma com esse negócio ainda. Ah, mas eu só falando porque vai ser é ali que a gente vai pegar. Não, não vou você não, forte, meu anjo. Né? Depois que eu passei a acompanhar o futebol inglês, eu vi que assim, é bobagem que você tem que ser cisma com esses números seus aí. Então agora eu só aceito, não falo mais nada, não. Bom, mas o Rodolfo, a galera fez justiça pra ele. Vamos pro Cubala e Colatina, então? Aproveitando o gancho aí. Bom, Colatina da galera. O pessoal também não achou justo aí o Rodolfo, não. Tanto é que ele ficou com a pior votação aí, 13,9. Essa aí é a turma que ainda está com os pênaltis perdidos entalados na garganta. É, mas ganhou aí Diego Ferreira com 33,3%, seguido por Lucas Cal com 30,6%, Juninho com 22,2%, e nós já falamos, o Rodolfo com 13,9%. Bem distribuído, né, gente? É raro a gente ter um Colatina bem distribuído assim. Até porque, se você for olhar no jogo aí, não teve ninguém tão mal assim, né? É, pois o jogo é. Foi muito fácil. É. O Diego Ferreira, é o que você falou, como reserva dele é o Leandro Silva, é até complicado, eu não quero que tire ele, não. Vocês querem que tire ele? Você tá doido. Então, outra coisa aqui, que até voltando mais atrás no que a gente estava falando, porra, por que, que não testou um lateral direito da base nesse jogo contra esse cabofriense do Paraguai aí? Mas é porque o Diego Ferreira não tem jogado com frequência, né, Thales? Aí é o cara até pegar ritmo de jogo. O Leandro Silva tava jogando direto, quer dizer, tava tentando jogar, né? Porque ele é muito ruim. E aí, com a contusão, põe o Diego Ferreira. É, na minha opinião, também não era momento de colocar outro, não. Deixa o Diego Ferreira aí e bola pra frente. Agora, não é um primor de lateral, e até essa questão de distribuição de votos, realmente não houve ninguém que destoasse de um pro outro. Se eu vou até adiantar meu voto, o Rodolfo é um cara que jogou muito bem, só que a gente tem trauma de pênalti. Então, atacante, meu amigo, não pode, centroavante ou ponta de lança, não pode perder pênalti. Então, vai pro Colatina. Perdeu o pênalti, vai pro Colatina. O Juninho, a gente já comentou anteriormente dessa questão de que talvez ele e o Ayrton, né, porque a gente esqueci de falar do Ayrton, que esse ano ele começou meio esquisitão, mas o Juninho eu não vi nenhuma partida do Juninho que ele tenha jogado bem. E o Lucas Cal, que vai ser o meu voto, é porque mesmo jogando com um time extremamente limitado como é o Coimbra, ele deu duas pichotadas e ainda tomou uma bola nas costas, um cabeceio de um atacante, foi no primeiro tempo, se não me engano, que ele nem pulou direito e gerou um perigo do América levar o gol. Então, assim, o meu voto vai pro Lucas Cal, porque era inadmissível, diante de um adversário tão fraco, ele ainda dar duas pichotadas e levar um cabeceio nas costas dele, cara. Então vai merecer meu voto o Lucas Cal. Eu também vou acompanhar o Marcão também, das opções também, eu achei o mais disperso foi o Lucas Cal, mas, assim, igual eu falei, é até difícil eleger um Colatina, não porque teve muitos, mas eu acho que realmente ninguém foi tão exigido e é difícil, assim, escolher. Eu vou de Lucas Cal também. Felipe, seu voto. Jair, posso fazer uma sugestão com relação à bala Colatina? Só que como a gente já está com quase uma hora de programa, a gente não vai falar sobre a questão da reunião de ontem um pouquinho. Uhum. A gente podia dar uma acelerada e aceitar a voz do povo e a voz de Deus, só fazer nossos comentários. Beleza, pode ser. Alguém quer comentar, então, o Diego Ferreira aí, a eleição do Diego Ferreira? Justo, eu justo? Eu acho que, assim, eu, pra ser sincero, até... quando eu vi pelo jogo, assim, eu teria votado no Ferreira, porque ele, no primeiro tempo dele, estava fazendo muita raiva. Mas como assim ele não conseguiu comprometer defensivamente, até porque o Coimbra não atacou muito. E depois ele acabou participando ofensivamente de algumas jogadas, incluindo a do segundo gol, eu tirei ele da minha opção de voto. A mesma coisa eu fiz com o Felipe Augusto. Para mim, o Felipe Augusto, pelo primeiro tempo, até o lance do gol, ele vinha a minha opção, porque assim, se o primeiro tempo vira 0-0, viraria por conta dele, pela enormidade de gols que ele perdeu. Só que ele esse jogo ele tentou mais, ele não se omitiu tanto. Ele errou muitos gols, errou. Mas assim, um deles, dá pra falar que o Glauco, né, fez uma excelente defesa, então não dá pra culpar tanto, é só ele, né? E ele acabou fazendo o gol depois, então eu pesei pra tirar ele fora dessa. Mas é aquela história, os dois teriam espaço ali. Se às vezes o Ferreira não participa do lance do segundo gol, eu acho que ele facilmente seria meu voto, né? Porque teria sido quem comprometeu um pouco mais ali, que destoou negativamente. Até adiantando, eu votaria no Juninho. Eu só quero dizer o seguinte, o Felipe cagou pro comentário do Lucas. Mas é pra família, você já viu. Ele simplesmente cagou. Ô, pessoal, vamos ser rápido. Fazer uma breve explanação de 17 minutos aqui sobre a atuação do Não, eu fui conciso, eu podia falar mais umas 50 horas dele aqui. Depois dessa, vou até pra bala, viu? Brincadeira. Bala da galera. Eleito aí, ó. Eu também não houve uma discrepância muito grande. Eleito Alê com 32%. Seguido por Felipe Augusto com 28%. E Sávio Zé Ricardo com 20%. É, rapaz, complicado, viu? Eu vou votar, eu não vou aceitar a voz do povo, não, nem a voz da sauna. Eu vou votar no Eduardo Bauer novamente, porque realmente é um zagueiro muito bom. Alguém quer fazer algum comentário em cima dessa votação? Eu acho que o Felipe vai dar uma tese de pós-doc aí a respeito de quem ganhou. Eu voto no Zé Ricardo, porque pra dar uma moral pra ele aí, que tem melhorado. Faz igual pro bebê, eu voto no Zé Ricardo por afinidade. Afinidade não, porque ele nunca dá moral de presenciar a gente com a camisa, de dar essas moral assim, então não é por afinidade. É mais porque ele tem melhorado aí, ele vem. Ele é um cara que muito criticado às vezes, por vezes justamente, por vezes injustamente. É, então, para enaltecer essa melhora dele, eu voto nele. Eu vou votar no Felipe Augusto pela disposição e a vontade. Curto e grosso. E você, menino da sauna, vota em quem? Não, eu sigo ordens, eu tô aqui na boa, não vou comentar não, é voz do povo, é a voz de Deus. E até porque o Lucas tá devendo a pelada, vai que ele para de ir, né? Deixa ele jogar primeiro. Tá certo. Bom, vamos então para o assunto da reunião de ontem. Bom, eu e o Lucas, nós participamos da reunião de ontem na condição de ouvintes, né, da reunião do Conselho Deliberativo, em que o Conselho Administrativo, que são os presidentes, apresentaram o orçamento do América para 2020, né? Depois houveram algumas outras discussões, mas eu chego à conclusão que reunião de conselho, quando o time está bem, é muito chato, cara. É muito chato porque o povo não quer cornetar com gosto, como geralmente gosta de cornetar em outras épocas. Eu vou compartilhar aqui o que foi colocado como orçamento ontem aí, né? O orçamento, a receita para o ano de 37 milhões e 200 mil reais, os valores estão em reais, com custo operacional de 35 milhões. Né? Algumas observações interessantes aí é que o maior valor das nossas receitas está na negociação com atletas, ou seja, está se considerando que nós vamos apurar 12 milhões esse ano com a negociação de atleta. Eu acho uma premissa meio forte. Não sei se a gente consegue levantar essa grana toda, não, como negociação. É claro que eu entendo que provavelmente o pessoal está pensando no Mateuzinho, né? Foi colocado na reunião, inclusive, que já houveram propostas para ele. A melhor proposta foi uma proposta de 3 milhões por 50% do passe dele e foi recusado. Diga-nos. Não, só falar, a proposta do Ceará. Que até chegaram a falar na mídia na época que teria, foi Ceará e Fortaleza, fizeram a proposta, a do Ceará foi essa de 3 milhões. E do Fortaleza de 1 milhão e meio. E foi recusada, e eu acho que realmente é meio pouco. Né? Eu acho que inclusive, até o meio do ano o Mateuzinho vai acabar sendo vendido, não vai ter muita opção não, mas eu acho 12 milhões de negociação com o atleta um pouco alto para o Ceará. E detalhe, se ele vai para a Olimpíada, como dizem que ele está na seleção, na pré-lista, das Olimpíadas, aí que se ele vai para a Olimpíada valoriza mais ainda. A questão toda é essa, né? São vários CIS, orçamento, eu costumo dizer que orçamento começa como peça de ficção e termina como tragédia geralmente, né? E orçamento é ficção, são premissas que você usa que estão colocadas aí. Por exemplo, competições e jogos, nesses 5 milhões aí, está considerando como premissa que o América chega no, como semifinalista no Mineiro e quarta fase da Copa do Brasil. Esses valores estão aí colocados nos valores de competições e jogos, né? Outras receitas, nesses 5 milhões aí, está colocado os valores da cláusula de solidariedade da FIFA, né? Então, esse valor aí ele foi baseado nas últimas médias, nos últimos valores, ano passado, mas ano passado teve a venda do Danilo, né? Que a gente recebeu uma solidariedade bacana. Se a gente tiver a venda do Richardson, por exemplo, esse valor vai bombar muito mais do que isso aí, né? Mas é um se razoável. Eu vou fazer uma explanação rápida aqui, tá, gente? Depois eu vou abrir para os comentários aí. Nos custos, uma coisa que me chamou a atenção num primeiro momento é que nosso futebol profissional, ele gasta dos 35 milhões, 22 vão para o futebol profissional. Quer dizer, mais ou menos, então, uma média de 1 milhão e 700 por mês, mais ou menos, de gastos com o futebol profissional. Aí tem salário, aí tem viagens, aí tem tudo que se gasta para fazer futebol profissional. Técnico, comissão técnica, tudo isso. Num primeiro momento, eu fiquei impressionado com o número de que o administrativo do América custa 4 milhões, enquanto nós gastamos 5 com futebol de base, que, em teoria, é da onde vai sair aqueles 12 milhões de negociação com o atleta ali, né? Mas eu fui fazer uma conta, o pessoal comentou ontem que o América tem 180 funcionários. Dividindo esses 4 milhões por 12 meses por 180, dá um custo médio de funcionário de R$ 1.800,00. Né? Então, se o custo médio de funcionário é R$ 1.800,00, dá um salário de mais ou menos uns R$ 1.300. Então, quer dizer que a média de salário é razoavelmente baixa. Né? Marketing também não tem uma verba muito grande, então é preciso pensar, um milhão num orçamento de 35 para um clube de futebol não é tão alto. Né? E o orçamento é mais ou menos o que ficou do ano passado, não tem muita diferença não. O pessoal comentou que não tem muita diferença não. Certo? Alguém quer comentar? Eu dei uma... quando ano passado foi mais ou menos parecido essa questão de... Eu acho que só essa parte de competições que ela tá um pouco maior do que foi no ano passado. Mas desde o ano passado, essa parte de negociação de atletas já me chama muita atenção, né? Porque a gente não vê o América fazendo vendas assim. Pelo que eles comentaram ontem, estão contando muito com três situações, na verdade. Uma é essa do Richarlison, que eles até citaram o ponto de ter mudado o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, para poder ter a gente poder receber mesmo se a transação for entre países. Então, se ele sair do Everton e for para o Manchester United, por exemplo, que a gente também vai receber, e o dinheiro do Richarlison, se tudo der certo e o técnico liberar, ele foi vendido lá do Everton, vai ser uma grana muito boa. Mas, além disso, citaram nominalmente, né, a questão do Mateuzinho, que é um ativo do clube, que pode sair uma venda, e a gente ainda tem a questão do Messias, né, que a gente até brincou que teria um furo sobre isso, mas na verdade é só porque o Messias tem contrato com a gente. O Rio Ave não exerceu o direito de compra no ano passado, eles têm, que seria por 1 milhão de euros, eles têm até junho desse ano para exercer por 1,5 milhão de euros, e se eles não exercerem, ele volta em junho ou julho, se não me engano, ele volta para normalmente. Ele tem contrato até 2022, se não me engano, ele já voltaria para integrar o elenco normalmente. A questão é só que, pelo tom que foi colocada a questão do Messias, a expectativa, na verdade, é que se o Rio Ave não exercer o direito de compra, que eles estão pensando em negociá-lo mesmo. Até porque, pela boa vontade que ele já estava aqui no começo do ano passado, eu acho que já entende que ele está querendo assar outros voos, não deve estar querendo ficar, né? Mas é bem ousado, porque a gente está considerando ali uma receita alta com negociação de atletas que a gente normalmente não tem, a não ser quando tem situações bem atípicas, como foi a situação do Danilo, e agora, se tudo der certo, também a situação do Richarlison, né? Não vou dizer que é preocupante, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas eu dei uma pesquisada, eu vi que isso acaba sendo uma prática razoavelmente comum entre os outros clubes, que acho que é um pouco por isso que o futebol acaba sendo bem deficitário, né? Eu peguei como exemplo o orçamento das frangas atleticanas, e eles consideraram do orçamento deles de 300 e poucos milhões para esse ano, 100 milhões com vendas de atletas, e com relação à premiação, eles considerariam ali chegar, por exemplo, dariam mais de 40 milhões de premiação, então seria mais somando. Eles seriam vice-campeões da Copa do Brasil, eles ficariam em quarto ou quinto no Brasileiro, e além disso chegariam na semifinal da Sul-Americana. Então, eu acho que os clubes acabam fazendo isso para depois ficar contando com uma situação fora da curva para poder fechar a conta no final do ano. E isso que é o preocupante. O América faz isso. Não divulgaram ainda o balanço desse ano, né? Tem até abril para divulgar, para a gente ver se do orçamento do ano passado o que foi dentro, o que foi fora. Mas a gente tem que contar ali com chegar pelo menos na quarta fase da Copa do Brasil e contar com uma boa venda ou do Mateuzinho ou com do Richarlison para a gente fechar o ano ok. Não é nem para fechar muito bem, não. Porque além disso tem os custos lá de... Isso é só o orçamento do futebol, né? Que eles citaram lá, que tem empréstimos, etc., que não tá nessa conta, que o América sempre fecha o ano deficitário. Então, para o América fechar razoavelmente saudável... IPTU dos imóveis, parcelamentos, né? Essas então, para fechar o ano razoavelmente saudável, tem que fazer boas vendas em situação tão fora da curva. Então, a gente exige muito da diretoria, a gente é torcedor, a gente tem que exigir mesmo, mas quando a gente coloca no papel, ele citou lá que o América tem uma folha média de atletas, né, o futebol no final do ano, de 1 milhão e 200 mil. Gente, o Cruzeiro quebrado, fudido lá, que nem sei como é a questão dele, então a folha baixa deles é de 3 milhões por mês. Então, futebol é muito cruel quando a gente fala de dinheiro, né? A gente tem que contar muito com o investidor mesmo pra gente conseguir dar um salto. É, por sorte, gente, só um comentário. O Fred entrou na justiça contra as meninas pedindo 50 milhões de rescisão. Nosso orçamento é 35, cara. Essa é a escala do futebol brasileiro. O salário do Fred pagava quase nossa folha inteira. Ah, mas não sei se 1,1 milhão, né? É, mas não sei se vocês. Todo mundo deve ter recebido um vídeo do ex-presidente do Cruzeiro dentro de um Uber ou de um Cabify. Você dentro de um carro de aplicativo, vocês chegaram a ver esse vídeo? Sim, falando do CD. Assim, tirando a parte da filha da putagem do cara de filmar aquilo ali, né? A invasão de privacidade. O que ele fala toca na ferida, cara, porque realmente, assim, se você for pensar, jogador de futebol hoje, ele quer ter o direito de ser CLT, né? Ele quer, ele entra contra o time na justiça do trabalho, ele quer tudo. Mas na hora que ele tá afastado, ele quer continuar recebendo o salário dele integral. Então, assim, é uma pulguinha que o cara lançou, que não vai dar absolutamente nada, mas se você for pensar friamente, só o América, por exemplo, nos últimos anos, você teve um Leandro Donizete aí que mais ficou em departamento médico que jogou, você tem um Lima e por aí vai, agora o próprio Berola, esses caras, eles são CLT, mas eles não respondem pela CLT, né? Se eu ficar afastado, Deus o livre, eu ficar afastado do meu serviço, eu vou ganhar pelo INSS, pela Previdência, não vou ganhar pelo meu salário. Então isso aí é um fator também que é foda também para administrar um clube, é do caralho esse negócio também. E outra coisa, só para finalizar, eu vou deixar o menino Felipe falar, ele é bem rápido, bem breve nas ponderações dele. A chance da gente trazer o Camilo então, Marcão, é zero. Porque com 1,2 milhão só de folha de pagamento, não trazer esse cara. Tem um dia, não? É a Lê, filho. Para de reclamar de a Lê. O negócio é a Lê agora. Se for pensar, gente, 1,2 milhão, se for pagar 100 mil para um cara que nem é um salário exorbitante. Lucas, você tá a qual distância do microfone? Só para eu ter uma ideia, assim. Cara, magoou, cara. É, magoou, agora não vai falar. Sentiu. Magoou. Em Libras. Foi mal, desculpa, deu problema aqui. Foi aqui um salário de 100 mil pra nossa folha, já é uma parada absurda. Tipo, não tem como. Então, a gente exige, a gente cobra, porque a gente é torcedor e a gente tem que cobrar mesmo. Mas se for colocar na ponta do lápis, gente, um salário de 100 mil que não é nada absurdo, não é nada fora da curva, já é impressionante. E o Tigrão ganhava 70 mil, gente. Então, já só ele já correspondia uma percentual bacana do nosso orçamento pro futebol. É, se bem que nasceu, o Lisca também deve ocupar mais ou menos a mesma faixa, né? Se não, um pouco mais. Ou mais. É. Mas eu não sei como é que é o contrato dele. Às vezes é por tempo. Sei lá, daqui a 3 meses tem um aumento, enfim. Por fora, a gente colocou com premiação. E aí, se a gente ganhar a Copa do Brasil, ele vai receber um prêmio bastante alto. E como a gente deve chegar lá, né? Não tem adversário pra gente hoje no futebol brasileiro, né? Então... Outro patamar. É. Pois é, e aí na reunião rolou esse papo, foi apresentado o orçamento, não se falou em Planeta América. Vocês querem me falar mais alguma coisa sobre orçamento? Eu ia citar sobre os investidores. Vocês querem fechar? Eu só queria saber qual que é o tal do furo que vocês iam falar do Messias, que eu não entendi até agora. Não, o furo do Messias, é que, na verdade, eu sempre considerei, e o papo era que o Rio Ave já tinha exercido esse direito de compra e que a tendência era que ficasse por lá, no empresário do Cristiano Ronaldo, esses papos que rolou aí de sempre. Pois é, e agora a notícia nova é que, ao que parece, estamos voltando à situação de quando ele foi. Ou seja, continua com o contrato com a gente, se for achar vai ter que achar um cara pra esse cara jogar, né? E eu não sei se ele voltando, ele tem espaço numa Série A, não, tá? Sinceramente. Ele tá esquecido, né? Ele tá esquecido. É. Né? Se ele tivesse, se na época que ele foi, ele conseguiria jogar em praticamente qualquer time da Série A. Hoje, não sei. Ah, eu acho que fácil ele ter, até porque nessa janela agora de metade de ano, né? O pessoal comentou, né? Que eu acho que o Vasco especulou, sondando a situação dele. O Vasco especula todo mundo, mas não tem dinheiro pra nada. É, mas assim, acho que o pessoal procurando, acho que não, 100% esquecido ele não tá. É, aí, acho, eu não sei se a gente vai, com certeza a gente não consegue vender ele bem. É, a gente não vai, acho que não vai conseguir tirar uma grana muito alta. Na melhor das hipóteses, a gente vai conseguir. Às vezes colocar, manter um percentual dele, vender ele barato. E não seria interessante se conversar com ele para jogar uma Série B em alto nível, não? É, acho que sim, na época que ele estava no auge, a melhor proposta que a gente recebeu do futebol brasileiro foi a proposta do Inter, né? Que foi algo em torno de 4 milhões de reais. Então agora não vou oferecer nem dois. Um cara que pôr banco no Rio no Coimbra. No Figo Arnaldo de Portugal. Com respeito ao Figo Arnaldo. E assim, a gente tem que. Dependendo da situação, acho que ele pode ter tido choque de realidade, né? Ver que ele não é exatamente tanto quanto ele pensou que fosse, né? O que pode ajudar ele a querer jogar uma Série B, mas acho que vai depender muito de quem procurar ele, né? Às vezes, realmente, quando a gente vai chegando aqui, se ele tiver uma sondagem dos times de Série A, talvez ele não tenha interesse em jogar a Série B por a gente, né? Mas depende de quem sondar, for tipo assim, times com aporte não bom, sem perspectiva de pagamento também de e tal, talvez ele tope jogar mais uma Série B, fazer um destaque aqui e depois ser vendido ano que vem, né? Sim, com certeza. Eu acho que valeria uma conversa, um papo sério com ele, para ele se reposicionar no mercado. Porque para o América, eu acho que a gente vai perder dinheiro se tentar vender ele no meio do ano. Eu não acho que é a hora de vender. Se ele realmente voltar. Se o Rio Ave não exercer nenhum direito de compra, eu não acho que é a melhor hora, não. Não acho que é a hora que ele está valorizado, não. Né? Bom, rolou o papo, então, também sobre investidor. O que acontece? O grupo chinês que procurou a gente era uma estatal de energia. Né? Na China tudo é estatal mesmo, né? Então, era uma estatal de energia chinesa. Eles procuraram a gente em alguns outros clubes. Acabaram quase fechando com o Curitiba, só que o Curitiba, depois que subiu, aumentou o preço, e aí eles mandaram uma banana para todo mundo e não investiram foi nada. Né? Então, o que o América fez, o América contratou a Ernst & Young, né, uma grande empresa aí de auditoria, e ele fez o valuation do clube, ou seja, quanto que vale tudo. Quanto que vale direito de disputa, quanto que vale patrimônio, quanto que vale categoria de base, tudo, enfim. Ele fez uma avaliação de quanto que valeria o clube para essas negociações. Foi colocado pelo Salum e pelo Dover de que eles vão continuar esse trabalho, eles vão contratar uma auditoria, provavelmente, pela lógica própria Ernst & Young, e eles vão contratar o serviço de captação de investidor. Ou seja, eles vão continuar o mesmo trabalho e eles vão levar esse trabalho para investidores. A ideia é que isso se resolva nos próximos 6 meses. Tá? Dentro desses 6 meses também vai ser decidido que tipo de parceria o América quer. Tem vários formatos, clube-empresa, tem várias SA, né? Tem várias formas aí de se organizar, mas parece ponto pacífico no conselho de que o caminho é esse. Que o caminho, o América precisa, nas palavras do Salum ontem, o América precisa de um sopro para alçar voo, precisa de dinheiro. Né? Então a gente está muito bem organizado, está bem posicionado, e nós estamos num momento histórico do futebol brasileiro em que a gente poderia dar um salto de qualidade aí. Existem aí mudanças de lei para a criação do clube empresa, e o clube tem uma certa pressa em resolver isso, porque dependendo das leis que forem aprovadas em relação a isso, isso pode acabar tornando outros clubes mais interessantes. Por exemplo, o Cruzeiro, todo quebrado. Se for permitido recuperação judicial, igual uma empresa pode fazer, o Cruzeiro pode pegar a dívida inteira, renegociar, jogar, entrar em recuperação judicial, tipo uma concordata, e a dívida entra num bolo para ser pago com 20 anos, da forma que der quando setembro chegar, E se um clube consegue fazer isso, ele se torna atrativo para um investidor, né? Então, o cara vai pensar se não vale a pena. Nós vamos disputar o dinheiro do investidor com gente desse tipo, gente que hoje não conseguiria atrair nenhum tipo de investidor, né? Mas então, se a operação gente... judicial não envolveria o fechamento do... do CNPJ e ter que recomeçar do zero, não? Não, pela lei, porque tem duas leis rolando no Congresso, diferentes, eles estão falando sobre unificar e tal, mas uma delas simples, transformaria numa empresa, vamos dizer assim, você cria uma empresa a partir de agora, essa empresa tem um clube de futebol e a organização social que era o clube anteriormente fica com o passivo. E esse passivo vai ser pago por essa empresa em 20 anos, entendeu? A empresa continua funcionando. É mais ou menos o que, para fazer um paralelo mais ou menos, foi mais ou menos o que a Varig fez no Brasil alguns anos atrás. Né? Você tinha parte da empresa que continuaram operacionais, mas o passivo ficou meio que isolado, né? do operacional. Tem que ver, cara. Política, a gente nunca sabe o que vai sair, né? Qual vai ser o formato que vai sair isso aí. Mas existe... Mas disso, que se a gente tiver pronto, a gente salta. Isso, também. Exatamente. Por isso a necessidade de fazer rápido, se for para fazer, entendeu? Por isso essa necessidade. Então, o cronograma que foi colocado são os próximos 6 meses, até porque em outubro tem eleição de novo conselho. E eles colocaram que eles gostariam de resolver isso na gestão deles. Então, esse é o cronograma e essa é a tentativa, né? O que vocês acham? Vocês concordam com isso? O que vocês pensam? Ah, eu acho que essa é a solução mesmo. Até porque é isso que vai garantir melhores aportes financeiros. E para a nossa situação, uma vez que a nossa reencarnação hoje ela é muito limitada, isso se faz necessário. A gente não é que, por exemplo, igual a gente viu aí esse orçamento tem se mantido por um tempo, pelo menos o que o Lucas consegue falar, tem sido essa onda, tipo, porque a nossa arrecadação não consegue ser muito maior do que isso. Então, para a gente conseguir melhorar, até para poder passar a arrecadar mais no futuro, a gente vai ter que se colocar num outro patamar de briga, de situação, permanecer mais anos na Série A, ter um orçamento diferente. Talvez com isso a gente consiga mais torcida, com mais torcida você consegue negociar melhores patrocínios, consegue melhores cotas de TV, coisa assim, né? Mas isso é um projeto muito a longo prazo. Para a gente conseguir isso, a gente hoje precisa de ter um maior orçamento de cara. E para esse maior orçamento é via acordo com a empresa, né? É o que pode fazer a gente, ajudar a gente nessa, né, alçar um outro patamar, porque por contas, por próprias pernas, né, em termos de arrecadação e tudo, fica muito difícil, a gente acaba ficando muito deficitário, né, anualmente. Sim, com certeza. Então é isso aí, pessoal. Alguém mais algum comentário? Acho que você resumiu bem, Gerão. Ah, beleza. Tomara que sim. Né? A gente, como eu falei, a gente estava lá sem poder fazer perguntas, estávamos como ouvintes, né? E aí, eu acho que... Deixa a gente com um pouco entendido. O que a gente fica com esperança, de uma certa forma, é que estão contratando empresas sérias para fazer isso, e o pessoal está muito determinado, porque eu acho que chegou-se, não vou dizer um consenso, né? Mas pelo menos entre o CA, com certeza, e muitos conselheiros também, que a solução para a gente dar um salto é essa. Claro que qualquer negócio envolve risco, né? Mas eu acho que uma coisa que o Euler, acho que foi o Euler que falou ontem, com dinheiro pode ser que dê certo. Sem dinheiro, com certeza vai dar errado. Então, quem falou então, foi o Márcio Vidal. Foi o Vidal, né? Foi o Vidal. Mas é verdade, assim, com um orçamento de 35 milhões na Série B e de 70 milhões na Série A, a chance de a gente conseguir alçar voos maiores é baixíssima. A gente não consegue, não tem por onde aumentar a receita. Com dinheiro, pelo menos, é uma chance que a gente tem de dar um salto. Né? Sim, sim. Foi comentado também que existe uma dívida, né, que ficou de 9 milhões e que essa dívida vai sendo pedalada ano após ano, mas isso aí é um assunto para outros programas, né? A dívida do América como um todo hoje está em torno de 60 milhões, foi o que foi dito, foi, Lucas? Entre 60 e 70 milhões. Sim, sendo que a maior parte disso está negociando o Profut a perder de vista com juros baixinhos. Né? Mais da metade, segundo o Salão, é do Profut. Sim. Aí o restante é imposto, empréstimo, essas coisas. Sim. E existem algumas coisas que o pessoal está fazendo para melhorar a nossa situação de imposto. A parceria com o SESC é uma coisa. Existe uma ideia de uma parceria com a Prefeitura de Contagem também. Mas são coisas que estão para acontecer aí. Né? Mais algum comentário, gente? Bom carnaval para todos. Bom carnaval a todos. Nosso próximo jogo é Tombense, né? Uhum. No sábado, pós-carnaval. né? Eu estarei lá, viu, Thales? Pra você não ficar falando aí. Você não comeu os bolinhos da Denise todos? Ela não tava lá segunda-feira, não, cara. Pô, cara, devia estar trabalhando. Sacanagem. Né? Não tava lá, não. Estaremos lá presente pro senhor não ficar conversando igual uma candinha aí de que nós não vamos no jogo, tá? Não falei mentira, né? Não falei mentira. Tá certo. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos. E só um comentário. No sábado, provavelmente à noite, é o dia que o Marcão já cancelou o Onda Verde. Vai ser o primeiro jogo dele que ele vai com o Onda Verde, né? Exatamente. Pelo menos, sábado, pelo menos ele vai poder falar que vai cancelar. Vai cancelar. Bacana. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Bom carnaval a todos. Juízo. Juízo e caldo de galinha. Nunca matou ninguém no Ceará Galinha. E tamo junto. Abraço. Abraço. Falou. Falou. Falou.